Aleluia, nós nos prostramos diante de Ti, Cordeiro de Deus, e declaramos que Tu és santo, santo, santo, santo, digno de toda glória, de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. Santo, santo, santo é o Cordeiro de Deus que morreu, ressuscitou e tirou o pecado do mundo. Declaramos que santo, santo, santo é o Cordeiro que vive e está sentado à direita da majestade. Recebe a glória, recebe a honra, recebe o louvor, porque Tu és santo, santo, santo, digno de ser adorado, de toda adoração, de toda exaltação. Proclamamos de livre e espontânea vontade, fruto de lábios que Te louvam, porque Tu és santo, santo, santo é o Cordeiro. Recebe a adoração do Teu povo. Sopra um vento novo, derrama graça, derrama unção, derrama, Senhor, da Tua unção, da Tua misericórdia, da Tua santidade, do Teu poder, da Tua presença sobre uma noiva que diz: santo, santo, santo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Santo, santo é o Cordeiro de Deus. Nós nos juntamos aos anjos, aos querubins, aos serafins, aos arcanjos e declaramos a Ti, Jesus: Tu és santo, santo, santo, digno de toda honra e toda glória. Sopra sobre nós, sopra, Senhor. Recebe sobre a Tua vida graça, recebe sobre a Tua vida unção, em nome de Jesus. Caiam por terra agora todas as amarras, caiam por terra agora todas as escamas, em nome de Jesus. Satanás, nós como igreja te desligamos, pois para isso somos manifestos, para denunciar as Tuas obras. Sai toda obra ruim daqui, em nome de Jesus. Queridos, só para compartilhar rapidamente com vocês, já temos a cama suprida já, né, e também uma oportunidade de uma entrevista de emprego já para essa semana. Também dizemos ao Senhor. Né? Realmente é santo, Senhor, porque Tu responde a oração muito antes de nós a fazermos. Irmãos, podemos nos assentar. E os músicos também, que também são irmãos e irmãs, né? Tu és santo, Senhor. Como é bom nos prostrar diante de Ti. Como é bom Te adorar, Senhor, e proclamar que Tu és santo, digno de ser adorado, Jesus. Tu és o nosso resgatador, Tu és o nosso salvador, Tu és o nosso libertador, Tu és o nosso amor. Declaro que sou ardentemente apaixonado por Ti, Jesus. Meu coração ferve de amor por Ti, Jesus. Um Deus tão lindo, tão precioso, que planta uma semente tão preciosa na terra do nosso coração, fazendo com que Tua filha Te adore num momento de luto. Só Tu, Senhor, é digno. Só Tu é capaz de fazer isso. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Senhor. Queremos compartilhar algumas coisas que Deus tem feito ao longo da nossa vida. desde o tempo em que me converti, evidentemente que eu não vou gastar 26 anos hoje aqui falando para vocês, mas poderei gastar 26 minutos, talvez um minuto para cada ano da minha conversão. Nós temos experimentado ao longo da nossa vida com Deus como é grande a sua misericórdia. Temos entendido como é profundo o amor daquele que nos amou e nos amou até o fim. Tenho aprendido com o Espírito Santo que, conhecendo a verdade, somos livres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. A nossa vida aqui nessa terra se dá na esfera do conhecimento de quem é o nosso Senhor, de quem somos nós e quem é o nosso oponente desdentado, derrotado, destruído, aniquilado, pisado sobre os pés de Jesus, pisou sobre a cabeça da serpente, destruído, destituído, desonrado, Jesus triunfou sobre o mal. Tomou as chaves do inferno, da vida e da morte. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Quando me converti, tinha 19 anos. E há 26 anos passados, tive uma experiência tremenda, real, viva, renovadora, aterradora. Mortal para o homem, viva para o Espírito. E essa experiência continua viva na minha vida. A mesma experiência que Paulo teve, que Pedro teve, a mesma experiência que Silas teve, que Estevão teve, e que nós, a igreja, devemos ter a cada dia, a cada manhã. Nós somos chamados para fazer a diferença em meio a uma geração perversa. Se nós abrirmos em Mateus, capítulo 1, versículo 21. O rapaxerianda rabacaias. Faz, Pai, toda a obra que tu tens para fazer. Incendeia, Espírito Santo, cada coração nessa noite. Incendeia. Amém? Recebe fogo do Espírito, unção de Deus. Nós estamos lendo a palavra viva e eficaz. Eu vou ler a parte B do versículo. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus veio para salvar o seu povo, um povo que já existe, um povo que já foi separado, que já foi preparado antes da fundação do mundo. Diz no Salmo 139 que antes que eu existisse, todos os meus dias já estavam contados diante de Deus. O reino de Deus não é brincadeira. O reino de Deus não é algazarra. O reino de Deus não é um lugar passageiro e momentâneo. Deus não nos chamou para uma vida de férias na face da terra. Deus não nos chamou para passarmos pela terra sem deixarmos a marca da sua igreja, a marca de Cristo. A marca que salva o seu povo dos pecados deles. A marca de um Deus que cura, que ressuscita, que restaura no século 21. Este é o Deus que eu creio de todo o meu coração. Não importa se você tem 15 anos, se você tem 20, 30, não importa a sua idade, este Deus é real. E se você quiser segui-lo com 15, muito bem. Se não, o azar é seu. Se você quiser segui-lo com 20, muito bem. Esse Deus é real. A obra vai ser feita. E nós somos arregimentados para fazer a obra. Para trazer luz aos gentios. Nesses últimos anos, Deus tem trazido um pouco mais de entendimento aos nossos corações, como sempre faz. A questão de um ano, o Senhor nos agraciou a congregação, através de um irmão, através da minha vida, nos deu uma tenda para que nós fôssemos e fizéssemos o trabalho também como igreja em conjunto, também como família nas ruas. Assim como nós fazemos um trabalho de evangelismo individual, ao nosso vizinho, na nossa escola, na faculdade, no nosso trabalho, agora nós também nos mobilizarmos, como já nos mobilizamos em outras ocasiões, de outras formas, mas também uma nova ferramenta, através de uma tenda. Me parece que Deus gosta de andar em tendas. A casa favorita de Deus é a tenda de Davi, que ele vai restaurar o tabernáculo caído, que era uma tendinha no meio, havia a arca centralizada, não haviam paredes, era simples, e os levitas adoravam a Deus em todo o tempo. Por isso que ele diz que quer restaurar o tabernáculo caído de Davi, porque há simplicidade, mas há louvor, há intimidade, e o fogo, a chama azul do avivamento, o fogo da santidade do Santo dos Santos permanece ali, o povo pode ver, o povo pode acessar, pode adentrar no Santo dos Santos. E é para isso que nós somos chamados. Enquanto eu orava, eu dizia que o meu coração ferve, literalmente há um vulcão dentro de mim em ebulição. Esse vulcão chama-se Espírito Santo. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Fizemos um primeiro trabalho no Jari, que os irmãos já conhecem. Quantos que conhecem o trabalho que foi feito no Jari? Então alguns não conhecem, uma boa parte. Foi um momento tremendo, armamos a tenda, a igreja andou junta. Depois fizemos um trabalho no Rubem Berta. Uma parte da igreja que estava conosco ali andou junta. Mas antes da tenda já havíamos sentido um chamamento de Deus para desenvolver esta chama no meio das pessoas. Então fomos a Caçadores, Santa Catarina, com o João Nelson. Estivemos em Dois Irmãos algumas vezes, fizemos um trabalho na rua. Estiveram alguns irmãos conosco daqui lá. E assim fomos indo, com simplicidade, e fomos crescendo. E Deus tem aberto cada vez portas maiores para a obra dele. O que Deus tem me falado é que o evangelismo, a proclamação do evangelho, gera avivamento. Quando Jesus andou anunciando o evangelho do reino, ele andava por toda a parte ensinando o evangelho do reino, pregando nas sinagogas, expelindo demônios e curando toda sorte de enfermidades. E andou pela terra fazendo o bem. Nós somos chamados não para sermos espectadores da obra, mas como igreja fazermos a diferença, destruirmos as obras do diabo. O diabo não pode nos destruir, ele não tem autoridade para nos atingir, ele não pode nos atacar. Ele pode tentar, ele anda como um leão ao nosso derredor, tentando nos tragar. Errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus, mas quando eu começo a ter conhecimento daquele poder real na minha vida, o diabo começa a saber que eu sei de toda a verdade, que é Jesus. E quando o reino começa a se aproximar, os demônios se manifestam, os enfermos são curados. E em muitas ocasiões, no meio do corpo, do mover da igreja, nem precisa que um de nós imponha as mãos, porque Deus está caminhando e Ele próprio cura. Mas ele pode trazer direção e nós impomos as mãos e ordenarmos que a enfermidade saia. Ela pode ser algo maligno, pode ser uma enfermidade qualquer. E vai sair porque tem que sair, porque está escrito. E a palavra nos ensina que Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Interessante perceber, eu vou contando o testemunho mais dessa parte das tendas, banhando com a palavra. Interessante perceber que quando eu estou me segurando aqui na frente, para vocês não se escandalizarem com as minhas atitudes, eu afirmo para vocês que eu estou me segurando aqui na frente. É interessante perceber que Pedro, Tiago e João estavam completamente zonzos no monte da transfiguração. Eles vinham de um momento em que Jesus havia feito a multiplicação de 5 pães e 2 peixes, ou vice-versa. 5.000 homens se assentaram em grupos de 50, em 50, 100 grupos. Eles vinham daquele momento, passaram por um outro momento, nós podemos abrir ali em Lucas, porque o propósito de Jesus é salvar o povo dos seus pecados. O rapaxicandarabassura macaias, derrama fogo, Deus. Queima o pecado, Senhor. Levanta a igreja verdadeira. Nós nos encontramos ali em Lucas 9. Versículo 10 fala da primeira multiplicação. Passada essa experiência, nós temos Pedro dizendo a Jesus: és o Cristo de Deus. Um pouquinho mais adiante disso, no versículo 25 em diante, Jesus começa a falar do preço que nós temos que pagar pelo reino. Cada um de nós deve seguir o reino de Deus, tomar a sua cruz e seguir em frente. Que precioso, amada, o teu testemunho, vindo após um momento difícil, de um homem precioso como foi teu esposo. Que precioso o teu testemunho, que vigoroso, que verdadeiro, que tremendo, que profético, gente! Dizendo sobre a semente plantada, que Deus vai mexer na terra. Tu não chegaste de férias agora, tu chegaste num momento difícil, mas está honrando a palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso que estou falando é que Deus tem muito mais para nós. Logo depois disso, multiplicação dos pães, a confissão de Pedro sobre o senhorio de Jesus. Ele dizendo para os discípulos que aquele que não tomar a sua cruz e não negar a si mesmo não é digno de si. E eles vão então para o monte da transfiguração. Quando aparece ali Moisés e Elias em glória, como disse o João Nelson, estaremos todos nós em breve num corpo glorificado. Estou de manga comprida porque eu estava com frio. Eu errei hoje. Eu falei com o Cleocum do céu. E quando eles estão ali com Jesus, Pedro está zonzo. Só pode estar doido, fora de si, porque ele está tomado pela glória de Deus. Façamos, mestre, 3 tendas. Quando nós estamos lá em Atos e desce o Espírito Santo sobre a assembleia de 120 santos que estavam orando, o que que as pessoas pensaram a respeito daqueles santos? Que eles estavam o quê? Embriagados. Como é que deve andar um homem bêbado? Eles estavam atordoados pelo poder do Espírito Santo tomando conta, pousando sobre cada um deles com línguas de fogo, que era o Espírito Santo, os batizando, porque foi predito por João Batista: aquele que vem depois de mim, do qual não sou digno de desatar a sandália, ele vos batizará com o Espírito Santo e com o Espírito Santo e com fogo. Esse mover de evangelismo, desse desabrochar de Deus na minha vida para esse chamamento específico, começou, claro que há muito tempo, mas eu, numa conversa com João particular, que me acompanha pela graça de Deus e a misericórdia que ele tem tido de mim. Não sei se tem tanta do João, mas tem de mim. Há mais de 20 anos, fez o meu casamento há 24 anos atrás. Eu sentado com ele, ele sentado comigo, nós conversando, eu digo, João, eu tenho um potencial, o que, que eu faço? Investe em mim, me ajuda. Ele disse, atravessa a rua e prega o evangelho. E eu recebi aquilo no meu coração, e eu atravessei a rua e preguei o evangelho, e converteu um, e converteu outro. E tô caminhando no prédio, tá descendo um vizinho caminhando, abracei ele, disse, aí, Magrão, tu já te converteu? Ah, tô me convertendo. Não, vamos converter agora. Vamos definir agora. Me abracei no Magrão e disse para ele assim, no corredor do prédio, ora comigo. Ele não tá aqui agora. Se ele tivesse, ele saberia quem era. Ora comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus, me arrependo dos meus pecados. E ele orou comigo, porque a oração da fé, com a boca se confessa, e com o coração se crê. A oração da fé salvará o enfermo. Ele estava enfermo, estava morrendo no pecado. Foi curado, foi ressurreto, está no nosso meio. É um jovem precioso. Se batizou num retiro. Quando o povo ora, quando o povo ora, o que acontece? Deus responde. Acabamos de ver aqui orando pela irmã. E aí então eu fiz uma aliança com o Espírito Santo, disse para ele, me dá uma vida por dia. Disse, não, Ricardo, vamos fazer o seguinte, vou te dar uma vida por semana, tu não vai dar conta de uma vida por dia. E o meu coração começou a clamar, almas, almas, almas. Eu pergunto para vocês, quantos aqui já entregaram o coração para Jesus? Levanta a mão. Baixa a mão. Quem não entregou o coração para Jesus ainda? Quem não se decidiu pelos caminhos de Deus ainda? Aqui todos são convertidos? Que pena, não tem nenhum para nós pescar aqui dentro hoje. Tem certeza? Não tem? Aqui, vem aqui na frente. Eu quando te vi, quando olhei para ti, eu vi que tu não tinha tido um encontro com Deus. Estava ao lado desse homem de fogo, numa vigília, eu conheci ele, o filho dele, cadê aquele precioso? Foi batizado no Espírito Santo, um garoto com 12 anos, às 4 da manhã, orando, batizado no Espírito Santo. O Telmo, um velhinho, que Deus me respeite, com mais de 60 anos, às 4 da manhã, orando, para que Deus derrame fogo na vida da igreja. Eu não posso ficar sentado, parado, amordaçado, amarrado, porque Deus não está preso. Ele quem faz a obra. Ele quer fazer com todos, por meio de todos, para todos, em todos. A obra de Deus é urgente. Nós temos que acabar com o pecado na face da terra. Nós temos que lavar Porto Alegre no sangue do Cordeiro. Que experiência eu tenho com Deus? Não pode ser religiosa. Tem que ser viva e eficaz. Então, andando com o João Nelson, começamos. E todas as semanas, uma vida. Toda semana, uma vida converte. Hoje é sábado, último dia da semana. Está aí, ó. Deus é fiel, gente. Ele faz infinitamente mais do que nós pedimos. E foi evoluindo o processo. Um dia o João me disse assim, nós organizando um trabalho, o João disse assim, tem sido um profeta, João. Eu digo isso como testemunho diante dos santos, porque tenho dito para ti no particular. Porque nós somos amigos e tu tem me pastoreado e me cuidado. Tu tem sido um profeta na minha vida. Tu tem sido um sustentáculo para mim. Não deixa este fogo apagar. Tu tem cada vez, eu vejo mais o fogo de Deus na tua vida. É um privilégio, sim, andar contigo. Tenho aprendido a ser simples, a ser humilde, a descer da escada. Andando contigo, porque eu vejo que tu tem andado com Jesus, e eu sou teu imitador, como eu vejo que tu queres ser e és de Cristo. E nós somos chamados para dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E aí fomos andando passo por passo, e João disse, quem sabe, Ricardo? Quem sabe Deus vai te dar uma tenda? Eu pensei... tá bem, que o João Nelson é o discipulador e tal, mas não tá maluco, né? Claro que tá maluco, ele tem o Espírito Santo, só pode estar maluco. Jesus foi quase preso pela família dele porque estava fora de si, tá lá em Marcos, abre a Bíblia e vai ler, eu sei onde está, se tu não sabe, procura. Vai ler a Bíblia e vai aprender onde diz que Jesus estava fora de si. Diz que ele entrou em casa e o apertavam tanto que ele nem podia comer. Nós estamos meio fortinhos às vezes. E de repente a família dele entra correndo e quer prender o cara porque julga que ele está fora de si. Só pode estar fora de si, o cara está cheio do Espírito Santo. Não é na carne, é no Espírito. Uma coisa é obra da carne, nós discernimos na hora a obra da carne. Outra coisa é obra do Espírito. A casinha de Deus não é a mesma que a nossa. Aliás, é uma mansão que Deus tem. É loucura pregar alguém que tu não enxerga. Mas se Cristo vive em mim, vive no Vitor, eu estou enxergando Ele. E se eu ando com Deus e confio nele, eu começo a ter experiências com Deus. Nós somos chamados a ter uma experiência aterradora, transformadora. Estão vindo dias de um novo tempo sobre Porto Alegre. Sobre a vida de vocês. Sobre a vida daquele rapazinho querido ali, ó, sentadinho lá da irmã dos hospitais. Vem um tempo novo sobre ele, ele também é chamado. E aí me disse o João Nelson aquilo. E eu fui para uma campanha de evangelismo em Montevidéu, um troço milagroso, não vou me delongar muito nisso aí. Lá conversei não mais do que 15 minutos com um irmão. Falamos algumas trivialidades de negócios, do reino. E fui para estar com a Anaconda, aprender com ele, disse, anda comigo, e andei com ele, e andamos juntos, e andei toda semana com ele ali. E só conversei com esse irmão numa noite. Depois, na última noite, estávamos lá todos reunidos numa congregação, depois da campanha, o homem com 60 anos vai até 1h da manhã pregando, expulsando demônio, orando pelos enfermos. E aí eu estou para pegar o avião no outro dia de manhã cedo para vir embora e me sento com o Carlos Anaconda e com o Isaías para nós orarmos um pelos outros. E ele diz assim, Ricardo, diz o Isaías, Deus tem um chamado diferente para ti do que tem na vida do Carlos e tem na minha vida. Eu pensei, o Isaías não sabe nada. Eu estava um pedestal ainda em cima, né? Se o Isaías não sabe nada. Mas eu me ajoelhei, orei, ele orou, nos abençoou e viemos embora. Cheguei, não sabia nada de tenda. Chegamos em Porto Alegre. Meu coração se acelerou por fazer uma doação lá para dois irmãos. E fui falar com o Paulo Arais. E eu disse, Paulinho, eu quero aquela mesa de som assim, assim, assim. E disse, oh, Ricardo, vamos almoçar comigo porque o irmão tal mandou dar uma tenda para ti. E eu, opa, não sabia de nada. Mas desde o princípio entendi que não é meu. Aquilo que Deus nos tem dado é dele, a serviço do reino dele. E esse irmão nos deu uma tenda, nos deu uma plataforma. E nós estamos vinculados aqui no corpo, aprendendo a andar no corpo, e Deus se move através do corpo, e começamos a ver um mover tremendo no meio do corpo. E aí junto um grupo de irmãos, que andamos juntos, começamos a contribuir nós mesmos espontaneamente, e compramos todo o equipamento de som. E já sabemos que Deus vai nos dar um ônibus, um trem, um caminhão, quer que seja para carregar essa tenda. E passamos orando e vendo o chamamento de Deus, e inquietos, e andando, acompanhando o presbitério, sendo ensinados, sendo acompanhados por eles, e vendo Deus responder, abrir a porta. Nos trabalhos que fizemos, vimos Deus curando, restaurando, salvando, pessoas surdas ouvindo. A irmã que foi curada do coração, que não está aqui, está lá no Jari, um dia me encontrou na rua e me chamou, e vinha do médico dizendo, não preciso mais fazer cirurgia, estou curada. No meio da rua, o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Tu sabia disso? Está lá em Romanos 1,16. O Evangelho é o poder de Deus para curar, para restaurar, para salvar, para transformar, para nos levar para conquistar o nosso vizinho. Para nós conquistarmos Porto Alegre. Para nós libertarmos Porto Alegre. Para que esta cidade cesse nela a mortandade, o pecado, o homicídio, o suicídio, a prostituição, a impureza, o roubo, a mentira, o engano. Nós somos chamados, gente, para botar loucura em Porto Alegre. Nós somos chamados para transtornar Porto Alegre. Nós somos tochas de fogo, tochas de fogo, tochas de fogo. Nós somos chamados para esvaziar os presídios, para esvaziar os hospitais. Nós somos chamados para levar o Evangelho, que é o poder de Deus. Com a tenda, sem tenda, com contenda, sem contenda, vamos levar o Evangelho. A tenda é mais um instrumento, mais uma ferramenta, e vamos botar fogo. Fogo, fogo de Deus. Tem irmãozinho que canta, vamos fazer churrasco do capeta. Gente, ele não pode fazer balãozinho conosco, gente. Ele não pode me derrotar na universidade, queridos. Ele não pode me derrotar no quartel. Se o Telmo aguentou chegar aos 60, o João aos seus 51, 2, 3, o Erasmo aos seus 80, por que que nós não vamos aguentar? Vamos botar fogo. Neste mover de Deus de fogo, está fervendo aqui dentro. É evidente que no meio do caminho a gente se apressa, que a gente se afoba, mas aí tem o corpo, aí tem a igreja, para ensinar, para segurar, para corrigir, para orientar, para empurrar. É evidente que tem. Porque se não fosse pelo corpo, o evangelho não vai adiante. Imagina eu com uma tenda de 700 quilos, uma plataforma de 500... embaixo do braço, vou pregar para quem? Aí começamos, continuamos orando, Deus nos deu uma direção, nos reunimos todas as quartas na minha casa, começamos orando, um grupo orando. Quem participou ali, tem participado, tem visto fogo de Deus. Não é obra do Ricardo, o Ricardo não tem condições de fazer essa obra, é só Deus, é só o Espírito Santo. A obra é dele, a Linizinha, a obra é dele, ela é grande, ela é tremenda, tu foi chamada para ser manifesta através de ti o poder, a graça, a unção, o poder de Jesus, a manifestação do Espírito Santo para que tu contagie a tua universidade. Tu foi chamada para ser cheia de vida, de vitória, de unção, de renovo, e tu, e todos nós, tochas vivas, uma corrente de fogo viva. Amém? Quando fechamos o ano, a última reunião da igreja que congrega aqui, sob a orientação desses preciosos homens de Deus, foi numa quarta-feira aqui. A última reunião do ano da congregação aqui em Porto Alegre foi numa quarta-feira aqui. Nós enchemos aqui com óleo. Uma coisa de louco. Soprando nas cadeiras. Soprando na arquibancada. Soprando. Não é, Leozinho? Espalhando óleo, toca fogo, fogo, fogo, fogo. Olha, tem gente que vai sentar aqui, vai sentir queimar, vai sentir o seu corpo aquecer, porque o Espírito Santo é vivo. Porque Deus é amor, mas é um fogo consumidor. E aí estamos orando numa dessas quartas e Deus deu uma visão para uma irmã de uma grande tarrafa sendo jogada ao mar. E estávamos junto com o Josué, filho do Vilmar, que é presbítero em Garopaba. E eu disse para o Josué, liga para o teu pai, vamos embora para Garopaba. Na sexta à noite pegamos o ônibus, à meia-noite, sábado dia 19, eu tive que faltar um casamento, me doeu no coração, mas eu tive que faltar. Fui obrigado a faltar, porque tinha um chamamento que eu tinha que ir. Me toquei lá para Garopaba de ônibus, imagina um cara do meu tamanho num ônibus. Até Garopaba, da meia-noite às 6 da manhã, eu cheguei lá todo torto, louco de sono. Passamos o dia com os pastores, a igreja junta, unida. O que a irmã de lá teve uma... Que visão que a irmã em Garopaba teve? De uma grande tarrafa sendo jogada ao mar. Ela nem conhece a minha esposa. Então organizou-se uma campanha evangelística E antes de nós, Deus enviou ainda uns anjos em dezembro, aqui do nosso meio, para fazerem um movimento. Para fazer um pré-anúncio do que está por vir. Acho que foi um grupo de 40, 50 jovens, não sei bem quantos. E agora Deus nos tem dado um trabalho em março, em abril, em maio, em junho, e julho, e agosto, e setembro, e já não existe mais datas para essa tendinha andar por cá e por lá. Levanta na tua igreja outros evangelistas. Isso que o João Nelson falou. As campanhas nossas de evangelismo fazem parte do calendário da nossa igreja, da congregação aqui. Isso foi uma outra batalha, que isso é novo para nós, não é, João Nelson? Isso é novo para o presbitério, é novo para mim. Gente, Deus vem com o novo. Velho, tu vai fazer assim, o cara vai voar longe. Tu vai passar que nem aquele irmão, o Finney. Os caras vão se jogar no chão pedindo perdão pelos pecados, porque Jesus está em ti. Tu foi chamado para expressar a grandeza do reino de Deus, rapaz. Todos nós. Eu só posso ficar louco, pular, vibrar. Só posso ficar assim. Milhões de pessoas como eu e como tu estão se precipitando todos os dias para o fogo eterno. E eu preciso impedi-las. É a minha voz, é a tua, é a nossa voz que vai barrar isto. Nós temos que entrar na universidade e só ter discípulos lá dentro. Tem que parar essa história do professor ser bagaceiro, sem vergonha, boca suja. Tem que parar essa história dos professores em cima das gurias, das professoras em cima dos gurias. Tem que parar essa história. E a igreja que vai fechar isto. Está na tua mão a chave. Se passaram 26 anos. Tinha 19 anos já. Estava no quartel, nós tínhamos uma sala no quartel para orar. 600 soldados do batalhão da PF foram evangelizados. Pagamos um preço, fomos ridicularizados, mas nos mantivemos. Fui para a faculdade lá, fui perseguido, fugi das mulheres que se grudavam na gente. Nós temos que pagar o preço. Caiu, levanta! Levanta! Não fica caído, porque tu, numa hora dessas, tu vai para um lugar que não é o teu. Esse lugar de fogo, de enxofre, de ranger de dentes, é para o diabo e seus demônios. Isso não é para nós. Eu decidi que a minha vida eterna eu vou passar com Deus. E decidi que a vida que Ele me deu, para que eu vivesse nessa terra, também é dEle. Eu quero que o meu prédio todo se converta, a minha rua, o nosso bairro, a cidade toda lavada pelo sangue do Cordeiro. Nós temos visto a multiplicação dos pães. Nós temos visto Deus operar. Mas eu quero mais. Eu sou insatisfeito, eu sou insaciável em relação à presença de Deus. Eu quero mais, mais, mais, mais de Deus. Numa dessas quartas que nós estamos orando, e tem vindo esse mover nas segundas-feiras, e vai vir esse mover para o sábado e para o domingo, o mover de Deus. Nós estamos orando aqui, e no final, na hora de ir embora, oramos, adoramos, louvamos a Deus, pulamos, chutamos o diabo, expulsamos o demônio. Rapaz, nós estamos numa quarta aqui orando, os caras começaram nessa porta, blém, blém, blém. Fui para a porta ali, eu e os irmãos, e abençoamos. Nunca mais ninguém nos incomodou. Deus nos tem dado o coração desses vizinhos. Quem desses aqui de trás já se converteu? O que, que nós fizemos por esses camaradas aqui de trás? Que providência nós tomamos? Será que eu vou esperar do meu pastor que ele faça tudo por mim? Ele não é faz tudo, ele é pastor. Que providência que eu tomei? Eu fui caminhar na rua e orar ali fora, pela rua? Por que que tu te escondes da verdade de Deus? Por que que tu não deixa o fogo do Espírito fluir? Eu quero mais, mais, mais de Deus. Eu quero mais 26 anos no vigor, na força, no poder, na unção dele. Nós temos mais o que fazer, gente. Por fim, a igreja, não é um barco de prazeres. A igreja não é um transatlântico de férias. A igreja não é um cruzeiro de descanso. A igreja é um bote de salva-vidas. Tá bom o casamento? É bênção? Não, eu te falei para ti que era bênção. Tá bom o casamento? Tá bom o casamento? Não é bênção. Só no reino de Deus. Ô Marco Menegazzo, tá bom o casamento? É bênção. Só no reino de Deus, gente. Vai aí fora e pergunta pro cara, não, já tô no terceiro, indo pro quarto. Não, é pro quarto casamento. João Nelson, tá bom a tua vida com a Sirlei? Tá melhor ainda. Que presente que Deus tem pra ti nesses dias, João Nelson. Que precioso isso aí, Sirlei. Só no reino de Deus. É bom se guardar, meninas. É bom esperar o homem de Deus. Só no reino, queridas. Gurias, não sejam pamonhas e tapados. Olhem para as filhas de Deus e não para as filhas dos filisteus. Orem para que Deus revele quem é a tua serva, quem é a tua amada, a tua companheira, a tua preciosa. Acorda, varão! Igreja, vamos nos posicionar. Eu vou dizer para vocês, nós não estamos posicionados. Eu não estou posicionado, eu quero pagar um preço mais de Deus. Vamos acabar com as separações. Vamos mostrar para o mundo que é bom ser casado, que é bom ter uma esposa maravilhosa, que nós não precisamos de outra. E Zé Fini, e acabou, foi Deus quem deu, e Deus dá o melhor, o diabo é que tira, o diabo só tem o pior. Numa dessas orações aqui, vou finalizar agora dizendo isso, e mais algumas palavras. Numa dessas orações, nos levantamos amarrando esse programa chamado Big Brother. Uma semana depois, estamos numa reunião ali, orando antes do culto, e o pastor Moisés Cavaleiro de Moraes fala, vocês leram a crítica do Fernando Veríssimo na Zero Hora, que detonou esse programa Big Brother, expôs o que é esse programa. Nós ainda temos, e tenho certeza que teremos, até Jesus vir, liberdade neste país. Vamos desmascarar as obras do diabo. Isso não pode prosperar. Gente, é claro que eu sei que tem Big Brother. Eu sou informado. Eu não fico assistindo. É claro que eu sei que tem um insensato coração. Mas eu não fico assistindo. Mas eu sei que tem. Eu leio a crítica. Eu estou informado porque eu quero amarrar aquele demônio. Os caras pregam que tem 6 pessoas de uma outra opção. Uma novidade naquela novela. Ah, vai ter o beijo do homem com o homem. Que isso? O único homem que a gente beija é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo e deu. E vamos embora. Vamos fazer a diferença, varão? Isso, tô de preto mesmo. Vamos fazer a diferença? Tu foi chamado para ser coluna, para ser uma chama viva, para ser baluarte, para ser estandarte, para fazer a diferença. E oramos e estamos orando porque essas orações são resposta das orações do presbitério, das orações das 6 da manhã com o pastor Moisés, das orações da terça-feira com o Erasmo, das orações da igreja. Deus está respondendo. João, vem um tempo de um mover muito grande. Eu queria falar muitas outras coisas mais, porque eu estou fervendo feito um vulcão, estou borbulhando aqui, Deus. Vocês verão um mover de Deus muito grande. O reino de Deus, Sara, não é enfadonho. É Sara teu nome, né? O reino de Deus é poder, é manifestação de graça, de unção, de presença, de plenitude. A cada dia da semana, sábado é o último dia. Eu já estou tranquilo. Um dia eu estou no culto aqui e o Espírito Santo me diz, vira para trás e chama esse rapaz para orar por ele. Virei para trás. Não te converteu ainda? Não, pois é, ainda não. Vamos orar aqui. Não tem tempo para o diabo, gente. Vamos lá. O cara confessa, dá legalidade para Deus. O inimigo se afasta e agora nós entramos com o evangelho do reino. Agora ele vai conhecer as verdades sobre o reino. A promessa sobre quem é Jesus. E vão levar o cara para o batismo. E toca fogo, toca fogo, toca fogo, toca fogo. Toca fogo, Deus! Amém, igreja? Eles querem ser batizados no fogo de Deus? Querem ser batizados no fogo de Deus? Tu quer ser batizado no fogo de Deus? Teu coração é totalmente dele? O teu também é totalmente dele? Deus tem muito mais para ti, varão. Muito mais, muito mais, muito mais. Tá bom casar, chuchu? É um chuchu, não é? Rapaz, é uma maravilha! Vamos anunciar isso para o mundo! Rapaz, olha que lindo o reino de Deus! Os casais se dão! Se não se dão, se acertam, vão ter que se dar! Amor um para o outro. E por final, o evangelismo gera avivamento. E avivamento gera amor pelo evangelho. Foi o que tu falou aqui, amada, Jussi. Amor! Amor, gente! O irmão está sem dinheiro para aluguel, eu pago o aluguel do irmão, rapaz! Amor, gente! Não joga no meu colo, vai lá e faz! A irmã não tem emprego, vai lá e dá, rapaz! Amor é se importar com o outro. Amor é sentir a dor do outro. Amor é orar pro cara, Deus vai te curar. Ele dizer pra mim, ele me disse, já fui curado. Mas eu fui lá e orei por ele igual, pra ciência. É amor. Amor é abraçar o cara, rapaz. É colorado, abraça o gremista. Amor leva a evangelismo, que leva a avivamento, que leva ao amor. Que leva a avivamento, que leva ao evangelismo. Amor movimenta a roda do reino de Deus. Amor! Foi por amor que Jesus morreu! Será que eu preciso dizer mais alguma coisa? Amor traz presença de Deus! Novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei! Amor, bota isso na tua mente. Satanás, nós te amarramos, te atamos, te repreendemos. Caiam as correntes da falta de amor. Amém, igreja? Amor na igreja. Amor pelo perdido. Amor pelo irmão chato, pelo vizinho ruim. Amor pelo Ricardo que grita. Amor, gente. Amor, amor, poder, unção, evangelho, fogo de Deus. Porto Alegre para Jesus. Ricalaramachandarabai. Fogo de Deus. Sabe o que Deus me disse? Ricardo, não tem tenda que comporte a minha igreja em Porto Alegre reunida. Vai acontecer o seguinte, Ricardo. As pessoas vão sair 15, 20 de uma região e vão se abraçar no meio da rua. 200 na outra, 300 na outra. E eu estarei ministrando, diz o Senhor. Curando, salvando, libertando. Tenho dito para o irmão ali, profetizado para ele. Esse irmão da cadeira de rodas, vem à frente aqui. Vem aqui, tenho dito para ele, irmão, não vou sossegar. Nós vamos orar por ti, deixa que eu vou aí. Nós vamos orar. Eu tenho que abraçar o amado. Eu não tenho que ter pena, é amor. Amor, amor. Oramos um dia, sentiu, sente, aquece as pernas. Toca a Deus, restaura, cura, faz a obra, Deus é tua. O Senhor te sara, o Senhor te cura, em nome de Jesus, toca a Deus. Ricaramachaias, eu não tenho dúvida, eu tenho plena convicção que eu vou te ver pulando diante do Senhor. Eu tenho certeza, tenho convicção, porque a obra é dele. É para ele, por meio dele. Senhor, nós te damos toda a glória. Vamos adorar o Senhor. Sobe aqui. Queridos, diz em Atos 1:8, vamos ficar de pé. Mas recebereis poder e sereis o quê? Minhas testemunhas. Quantos já foram batizados no Espírito Santo aqui? Levante bem a mão. Abaixo. Quem não foi? Recém se converteu, né? Mas vem para cá. Pode vir. Quem não foi, pode vir aqui. Vem aqui. Alguém mais aqui levantou a mão que não foi? Vem aqui. Tu já tem tempo de fé, né? Nós amém. Se batizar no Espírito Santo. Quem não foi, pode vir aqui à frente. Quem não foi batizado no Espírito Santo? Quem não foi, peço aqui que vem cercar aqui, alguns irmãos vêm cercar aqui para orar para essas pessoas. Agora, irmãos, venham todos aqui. Diz: Senhor, renova-me, Senhor Deus. Eu que já fui batizado no Espírito Santo, preciso ser renovado. Vem todos os irmãos, podem vir para cá, todo mundo. Sai do lugar. Ninguém no seu lugar, vamos fazer nos movimentar. E a palavra diz: recebereis poder, sereis minhas, o quê? Testemunhas. Amém, queridos? Quem já foi batizado no Espírito Santo tem poder para ser o quê? Testemunha, mas tem o quê? Poder. Amém? Então parece que a gente vive muitas vezes sem poder. Mas nós já temos o quê? Poder, amém? O que tem que fazer? Viver nesse poder, amém? E orar: Senhor, enche-me de novo. Vamos cantar um cântico.